Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Correr ou caminhar são das atividades físicas mais benéficas para a saúde. Conhecemos hoje, por isso, a Corrida da Cidade, município de Vendas Novas. Todos os pormenores são dados por Luís Perdigão, da Câmara Municipal de Vendas Novas, que está ao telefone connosco. A entrevista é conduzida, como habitualmente, por Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável. Tal como o Seixal, também o município de Vendas Novas, enquanto membro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, tem apostado de forma ativa na promoção da saúde dos seus munícipes. A iniciativa Corrida da Cidade é um exemplo disso. Em que é que consiste exatamente esta atividade? A Corrida da Cidade tem representado para Vendas Novas um dos momentos altos da atividade desportiva da cidade e do concelho. A corrida vai para a 18ª edição e tem, na verdade, uma vertente competitiva, que é a prova dos 10 km, que digamos que é a prova maior. Em qualquer dos casos, portanto, dá uns anos para cá, são uns 7 anos, começámos a introduzir no programa da corrida uma prova de 5 km, que é aquilo que chamamos a corrida da família. E esta prova vem no sentido de chamar o maior número possível de pessoas a praticar uma atividade física, que pode ser a corrida como pode ser a marcha. E, portanto, há um conjunto de pessoas que fazem a prova, ultrapassando muitas vezes as 2.000 pessoas, o que faz com que haja uma grande aderência da parte da população, e isso foi, na verdade, um chamariz, a par de outras alternativas e de outras situações que criámos também, para que as pessoas fizessem atividade física. É uma corrida, chamamos de corrida da família, porque pode efetivamente ser feita em família. Muitas vezes são as próprias famílias que vão e, portanto, trata-se de uma caminhada de 5 km que é feita na mesma altura que é feita a corrida dos 10 km. Como disse, esta será a 18ª edição, o que me leva a perguntar como é que surgiu a ideia para esta corrida? Esta corrida vem no seguimento, logo nos primeiros anos, a seguir ao 25 de Abril, com o poder local de uma prova que tínhamos, que era a Estafeta da Paz, uma prova que era feita entre Vendas Novas e Montemor. Ou seja, era uma prova que era feita pelos dois concelhos. E, portanto, essa prova era uma prova feita em estrada e, em virtude dos contratempos que criava com o trânsito, porque a Estrada Nacional tinha um grande tráfego, a prova criava algumas dificuldades, então cada uma das cidades fez a sua própria prova. E nós arrancámos, então, para a Corrida da Cidade. E a Corrida da Cidade anima muito a cidade na altura das comemorações do aniversário da cidade. Portanto, é feita nas principais artérias da cidade, nos principais locais, apanhando a zona do Jardim Público, as principais avenidas. E, portanto, trata-se de uma prova que efetivamente é feita de porta a porta, que dá grande vivacidade e grande movimento à cidade, e daí também, portanto, o facto de termos dado continuidade a essa prova, que era uma prova emblemática, que era a prova, a Estafeta da Paz entre Vendas Novas e Montemor. E relativamente aos benefícios em termos de saúde que os participantes podem levar para casa depois da corrida? A corrida, nós tentamos nesta corrida uma valência de outros parceiros, que é o caso do Centro de Saúde, que é o caso dos bombeiros, que é o caso da segurança rodoviária, com a GNR, portanto, tentamos, portanto, um conjunto de valências que efetivamente tornem a corrida mais apelativa e que tragam também uma mensagem, para além do grande benefício que é a atividade física e a promoção da saúde, que tenha também outras valências e outros parceiros. Portanto, é esse o sentido. Portanto, a corrida também se insere noutras atividades que temos, que é o caso da Marcha da Saúde, no Dia Mundial da Saúde e do Dia do Coração, em que fazemos também caminhadas ou pelo campo ou pela cidade. Portanto, é um conjunto de iniciativas que temos ao longo do ano, onde digamos que, na verdade, a Corrida da Cidade é o ponto alto. E, portanto, é essa mensagem que tentamos passar, mas uma mensagem onde as pessoas muitas vezes fazem o rastreio de tensão arterial, fazem outro tipo de rastreio, fazem uma quantidade de questionários que são levados a cabo pelo Centro de Saúde, no sentido de chamar a atenção para alguns exames e para alguma prevenção que devem fazer em termos de saúde. E quando é que se irá realizar a corrida? A corrida, portanto, este ano estamos muito próximos, é dia 15 de maio, e, portanto, insere-se na semana em que há um conjunto de iniciativas do ponto de vista cultural e desportivo na cidade de Vendas Novas. A corrida vai ser no dia 15 de maio, num domingo, portanto, a 18ª Corrida de Atletismo da cidade de Vendas Novas, que é o seu título. E vai ser a partir de que local? Vai ser a partir das 10 da manhã e precisamente aqui em frente ao Parque Desportivo Municipal. Este ano, com uma parceria que temos de publicidade e de ofertas das famosas bifanas de Vendas Novas, as casas de bifanas vão estar presentes, vão fazer uma oferta, portanto, aos participantes, e, portanto, as bifanas hoje são extremamente conhecidas, as bifanas de Vendas Novas, e associaram-se a esta iniciativa da Corrida da Cidade. Portanto, a corrida vai ser às 10 da manhã, do dia 15 de maio, em Vendas Novas. Toda a gente, então, pode participar, não é? Pode, efetivamente, portanto, indo ao site do município, através da internet, fazer a sua inscrição, através da Xtarca, que é a empresa que trabalha connosco também na promoção deste evento já há alguns anos. Portanto, conta tanto com o Serviço de Desporto da Câmara Municipal de Vendas Novas, portanto, tem vários meios. Qualquer pessoa se pode inscrever e, portanto, fazer uma das provas ou para os 10 km, que é uma prova que exige uma determinada preparação física e para indivíduos já com prática de corrida, ou para se iniciar ou para fazer a sua atividade física, a prova dos 5 km. Fica então o convite para participar a 15 de maio na Corrida da Cidade, município de Vendas Novas. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar sobre o Fórum Seixal Saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.